Capítulo 4: O apoio da Igreja na condução de negócios no mundo de Deus. Ron Ferner. Ron ingressou na Philadelphia Biblical University em 1997, depois de aposentar-se da Campbell Soup Company. Serve atualmente como deão da School of Business and Leadership e é presidente do Programa de Graduação em Administração. Durante a carreira na Campbell, ocupou posições gerenciais em várias fábricas da Campbell, incluindo Fremont, Nebraska, Warrington, Minnesota e Chicago, Illinois. Ron também assumiu cargos gerenciais na sede municipal da Campbell em Camden, Nova Jersey. Foi transferido para Sacramento, Califórnia, como vice-presidente de manufatura da região oeste. Sua última atribuição foi na sede mundial da Campbell, em Camden, Nova Jersey, como vice-presidente de sistemas de negócios de baixo custo, responsável por melhorar os processos de fabricação e atendimento ao cliente em toda a companhia. Ron obteve o título de bacharel em Engenharia da Alimentação no Illinois Institute of Technology e o MBA na Universidade de Chicago. Philip Ricken. Philip Graham Ricken é presidente do Eton College. Recentemente atuou como ministro sênior na 10ª Igreja Presbiteriana na Filadélfia, onde tem pregado desde 1995. É professor de teologia bíblica da Alliance of Confessing Evangelicals, falando nacionalmente no programa de rádio Every Last Word. O Dr. Ricken recebeu educação formal no Wheaton College, no Westminster Theological Seminary e na Universidade de Oxford, no Reino Unido, onde recebeu o doutorado em teologia histórica. Quando não está pregando ou brincando com seus 5 filhos, ele gosta de ler livros, fazer arremessos de basquete e refletir sobre o relacionamento entre fé cristã e cultura americana. Escreveu e editou mais de 30 obras, incluindo Escrito na Pedra, Os 10 Mandamentos e A Atual Crise Moral. O Dr. Ricken é professor adjunto da Beeson Divinity School e do Westminster Seminary na Califórnia. É membro da diretoria do Westminster, na Filadélfia e do Eton College. O Dr. Ricken é membro também da diretoria da Alliance of Confessing Evangelicals e também da Sociedade Teológica Evangélica e da União da Filadélfia. Na edição de julho e agosto de 2001, a Conference Board Review, Laura Nash, escreveu um artigo intitulado Como a Igreja tem negligenciado os negócios. Dentre as conclusões de Nash estão empreendedores que afirmam amar suas igrejas têm dificuldade em identificar algum modo pelo qual a sua religião é um recurso positivo para a vida profissional. Pastores que professam admirar suas ovelhas, que conduzem negócios, ao mesmo tempo descrevem o mundo corporativo americano como um viveiro de ganância e exploração, uma terra devastada e espiritual, um lugar maldito. No melhor dos casos, as duas profissões chegaram a uma trégua, concordam em discordar e mantêm-se afastadas do território um do outro. Empresários fiéis assumem uma cosmovisão e identidade aos domingos e outra nas segundas-feiras de manhã. Não são capazes de perceber como uma fé una e centrada na igreja pode ser um recurso ético para a liderança no mundo pós-moderno. O presente artigo visa abordar as preocupações de Nash com relação ao modo como a igreja tem negligenciado os negócios. Foi escrito em coautoria com dois amigos pertencentes à mesma congregação que vieram de lados opostos da divisão negócios-igreja, um pastor e um empresário. A experiência empresarial de Ronald Ferner inclui 35 anos com a Campbell Soup Company em 8 localidades ao redor dos Estados Unidos. Durante esse tempo, Ferner e sua esposa participaram de 10 congregações, incluindo a 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia, onde atualmente serve na Assembleia com seu ministro sênior, Philip Ricken. As igrejas em que Ferner congregou, cada um num contexto denominacional diferente, usavam vários modelos de interação com os negócios, em geral e com os empresários em particular. Ferner comenta, Jamais dei muita atenção ao meu papel como cristão empresário. Tornei-me cristão bem jovem e tentei viver a vida como um discípulo de Cristo. Foi somente quando me aposentei e assumi uma posição na Philadelphia Biblical University que comecei a pensar mais profundamente sobre meu chamado nos negócios como um cristão. Em 2013, a Philadelphia Biblical University celebrará seu 100º aniversário. A universidade originou-se do movimento Bible College, tornando-se em 1958 uma instituição conferidora de grau acadêmico para cursos de 4 anos, quando começou a oferecer um bacharelado em estudos bíblicos. Atualmente, todos os que terminam uma graduação devem receber esse título de estudos bíblicos. Contudo, os estudantes também podem receber um segundo título de bacharel num campo profissional, música 1959, serviço social 1974 ou pedagogia 1987. Em 1997, solicitaram a Ferner que auxiliasse no desenvolvimento do programa de uma graduação em administração de negócios, que seria conjugado com a já existente graduação em estudos da Bíblia. Desde o início, ele se deparou com colegas que discordavam, em princípio, com uma faculdade de ensino bíblico que oferecesse graduação em negócios. Eles tipicamente distinguiam um chamado a ministério e um chamado ao ministério. O termo ministério em minúscula era utilizado para os leigos a seu serviço a Cristo na igreja e no mundo, ao passo que o termo ministério em maiúscula era reservado para pastores e missionários. Essa terminologia levanta questões importantes acerca dos negócios como um chamado para os cristãos, questões às quais nos referimos nos seguintes pontos. Como um chamado para trabalhar nos negócios se relaciona com o chamado de um empresário cristão para seguir a Cristo? Qual é o papel da palavra de Deus na vida de um empresário cristão? Como a igreja pode auxiliar um empresário a testemunhar Cristo eficazmente no mercado? Qual é a melhor maneira de empresários utilizarem seus dons na igreja? Como os negócios em si podem servir como veículo para testemunho cristão? O duplo chamado do cristão para a fé e o trabalho, arcabouço bíblico e teológico. A tensão observada entre a fé cristã e os negócios terrenos é quase tão antiga quanto a própria igreja. Ainda que o chamado trabalho secular não tenha sido visto como intrinsecamente mau, todavia tem sido encarado como um modo de segunda categoria de servir ao Senhor. Isto para não dizer que é uma arena para a tentação e para o compromisso ético. Remontando até os dias da igreja primitiva, a cristandade teceu uma nítida distinção entre o sagrado e o secular. Havia 2 tipos de trabalho no mundo, um inteiramente devotado ao reino de Deus e outro comprometido com os negócios terrenos. Todavia, somente as pessoas que serviam em algum ofício religioso eram realmente chamadas por Deus. Para citar um exemplo notável, o teólogo do século IV, Eusébio de Cesareia, afirmou: 2 modos de vida foram dados pela lei de Cristo à sua igreja. A primeira está acima da natureza e além da existência humana comum, inteira e permanentemente separada da vida costumeira habitual da humanidade. Devota-se somente ao serviço de Deus. Essa é, pois, a forma perfeita da vida cristã. E a outra, mais humilde, mais humana, consente que os homens tenham disposição para a agricultura, para o comércio e para outros interesses seculares, bem como para a religião. Em um tipo secundário de piedade lhes é atribuído. Em outras palavras, algumas pessoas são especialmente chamadas para servir ao Senhor, mas a maioria é chamada para o trabalho comum. Ao longo da Idade Média, essa bifurcação entre o sagrado e o secular teve como consequência inevitável e lamentável o rebaixamento do trabalho diário e terreno dos leigos. Felizmente, a reforma protestante desencadeou uma transformação radical, na medida em que Martinho Lutero e outros reformadores rejeitaram absolutamente a noção de que freiras, monges e outros clérigos realizassem um trabalho intrinsecamente mais santo ou mais valioso do que aquele realizado por donas de casa e comerciantes. De acordo com o reformador inglês William Tyndale, de uma perspectiva externa, há diferença entre lavar os pratos e pregar a palavra de Deus, mas no tocante a agradar a Deus, não há diferença alguma. Em vez de tecer uma dicotomia entre o sagrado e o secular, os reformadores e posteriormente os teólogos de Westminster reuniram esses dois domínios ao demonstrar que todo cristão possui um duplo chamado, ou vocação, do latim vocatio, para fé e trabalho. Como resultado, Lutero pregava que o mundo inteiro devia estar repleto do serviço a Deus, não apenas as igrejas, mas também o lar, a cozinha, a adega, a oficina e o campo. O chamado primordial do cristão é seguir a Cristo, o chamado geral da salvação. Nas palavras de William Perkins, esse chamamento do cristianismo, que é comum a todos aqueles que vivem na Igreja de Deus, é uma convocação divina graciosa, por meio da qual um homem é chamado para fora do mundo a fim de ser um filho de Deus. Os puritanos fundamentaram essas convocações na doutrina bíblica da eleição, encontrando amplas bases para isso nos textos bíblicos que usam o termo chamado kalel, para descrever a compulsão divina por trás da conversão cristã. Por exemplo, 1 Coríntios 1:9, 1 Timóteo 6:12 e 1 Pedro 2:9. Nesse sentido da palavra, chamado é o modo pelo qual o Espírito Santo concede o Evangelho às pessoas, atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. Como desenvolvimento da fé salvífica, todo cristão tem um chamado secundário para servir a Deus em alguma linha particular de negócios, isto é, a vocação ou vocatio, para utilizar a palavra latina em seu sentido mais estrito, do indivíduo. Essa foi também uma forte ênfase no ensino puritano sobre a vida cristã. Segundo Cotton Mather, todo cristão, via de regra, deve ter um chamado. Ou seja, deve existir alguma ocupação especial na qual um cristão ocuparia a maior parte de seu tempo, e isso para que possa glorificar a Deus. Nosso trabalho diário não é simplesmente um modo de ganhar a vida, mas um caminho para realizar o chamado feito por Deus. Se o chamado geral de todo cristão está fundamentado na doutrina da eleição, o chamado especial de cada trabalhador cristão está fundamentado, por sua vez, na doutrina da providência divina. O grande governador deste mundo, escreveu Richard Stilo, designou a cada homem a sua ocupação apropriada. Dito de maneira simples, todo cristão possui um chamado singular da parte de Deus. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. 1 Coríntios 7:17 e Lucas 13, versos 12 a 14, que é divinamente estabelecido para frutificação e alegria. Ao discutir o chamado particular de todo cristão, os reformadores e os puritanos reconheceram a dignidade de toda forma legítima de trabalho. Falando de modo apropriado, não há algo como o trabalho secular, tudo é sagrado. A santidade do trabalho rotineiro remonta às ordenanças da criação, quando Deus disse ao primeiro homem para cultivar e guardar o jardim. Mesmo que nesse mundo caído o trabalho tenha sido amaldiçoado pelo pecado, Gênesis 3, versos 17 e 19, ele retém, entretanto, a sua dignidade inerente. Com efeito, o trabalho diário é um dos mandamentos básicos de Deus. Ele encontra uma consagração adicional na vocação de Jesus Cristo, que aprendeu o valor de um bom dia de trabalho em seu trabalho rotineiro como carpinteiro e que, a miúde, descreveu o trabalho de sua vida. Tudo até e inclusive a pesada tarefa que realizou na cruz, em termos de um chamado que recebeu de seu Pai no céu, por exemplo, João 4, verso 34. As implicações do duplo chamado cristão à fé e ao trabalho não apenas moldam a economia, mas transformam a vida. Se todos os chamados são sagrados, então os negócios rotineiros são um modo apropriado de realizar o trabalho do reino. O ponto aqui não é somente que os cristãos podem servir a Deus nos negócios, mas que cristãos podem servir a Deus por meio dos negócios. Um cristão verdadeiramente crente, escreveu John Cotton, vive em sua vocação pela fé. Não apenas minha vida espiritual, mas também a minha vida civil neste mundo e toda a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Portanto, nossos negócios em si mesmos podem glorificar a Deus. William Perkins escreveu algo semelhante. A finalidade principal de nossas vidas é servir a Deus, ao servir os homens nos respectivos serviços de nosso chamado. Embora possamos extrair benefícios pessoais do nosso trabalho, em última instância, ele é para a glória de Deus e para o bem de outras pessoas. Eclesiastes 2:24, Efésios 4:28. Os puritanos tinham muitas outras coisas importantes e valiosas a dizer acerca do chamado de Deus para os negócios. Eis aqui alguns exemplos. Eles acreditavam que quando Deus emitia um chamado particular, ele também providenciava os dons e oportunidades para sua realização. John Cotton, quando Deus me chamou para uma posição, ele também me concedeu alguns dons para ela. Eles enfatizavam o valor do trabalho duro, exaltando a diligência como uma virtude piedosa. Thomas Watson, Deus abençoará nossa diligência, não a nossa indolência. Ao mesmo tempo, eles se guardavam contra a idolatria do trabalho, mediante a especificação de outros chamados legítimos na vida, por exemplo, as funções de esposo e esposa, mãe e pai, e a recomendação da moderação. John Preston, atenção para o excesso de trabalho. Eles reconheciam que o trabalho duro normalmente conduz à prosperidade econômica e com razão, de acordo com a resposta 141 do Catecismo Maior de Westminster, o oitavo mandamento, exige que o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como nosso próprio. Todavia, eles afirmavam que o propósito da prosperidade dada por Deus era prover a família e prover o bem comum, incluindo o cuidado para com os pobres, e não buscar a vantagem pessoal ou gastar para propósitos egoístas. Richard Baxter, as riquezas nos permitem assistir nossos irmãos necessitados e promover boas obras para a igreja e o Estado. Em resumo, como fundamento de tudo mais que afirmaram sobre esse assunto, os reformadores e puritanos concebiam os negócios como um chamado gracioso e redentivo feito por Deus aos seguidores de Jesus Cristo. Estes famosos versos de Paraíso Perdido, de John Milton, fornecem uma síntese adequada da perspectiva protestante da vocação. O homem tem seu labor de corpo ou mente, marcado, que lhe atesta a dignidade e do céu o favor nos seus caminhos. Reflexões práticas. Antes de se aposentar nos negócios e começar a lecionar na Universidade Bíblica de Filadélfia, Ron Ferner não havia compreendido em sua totalidade o duplo chamado cristão à fé e ao trabalho. Seu chamado aos negócios lhe chegou indireta e, em alguma medida, inesperadamente. Ele cresceu num lar cristão, aceitou Jesus Cristo bem cedo e tentou seguir a Cristo com a sua vida. Após terminar a graduação em engenharia, Ferner assumiu um trabalho mais relacionado aos negócios que à engenharia. Sua esposa sugeriu que ele retomasse a faculdade para receber o título de MBA. Ali ele descobriu que sua formação em engenharia lhe fora útil, pois lhe ensinou pensamento e análise disciplinados. O que o MBA em si ensinou a Ferner foi como fazer negócios, atividade que descobriu ser a que mais apreciava. Eis a forma como ele descreve os desafios que enfrentou em seus primeiros anos como empresário. Eu não me lembro especificamente de uma tensão entre fé e trabalho. Eu apreciava o trabalho, especialmente o cumprimento de tarefas. Eu me lembro, contudo, que a tomada de decisões era mais complexa do que eu pensava e que, portanto, eu estava mal equipado a tomar a decisão correta. Descobri que não tinha uma metodologia adequada para tomar decisões e o certo e o errado jamais estavam tão claros como eu imaginava. além disso, todo o conjunto de informações de que eu necessitava para tomar decisões jamais estava disponível. Isso era quase sempre mais ambiguidade do que um engenheiro poderia tolerar. A ideia de negócios como um chamado se tornou mais importante para Ferner quando ele se uniu à Philadelphia Biblical University e teve de justificar a inclusão em um currículo com temas de administração para um corpo discente versado em Bíblia. Algumas das fontes mais úteis nesse assunto são Negócios Visto pelos Olhos da Fé, New York, de Richard Schilling e Negócios para a Glória de Deus, de Wayne Grudem, e também Negócios como Chamado, de Michael Novak. Como líder eclesiástico, a maior descoberta de Ferner foi que uma igreja não é um negócio. Embora uma igreja possa se valer de processos empresariais, essas duas formas de organização possuem finalidades e objetivos diferentes. A principal tarefa do líder da igreja é assegurar que as atividades da igreja sejam congruentes com a missão da igreja. A fim de explicar esse princípio, Rick Warren, pastor evangélico e líder eclesiástico, cita o guru da administração, Peter Drucker. A função da administração na igreja é torná-la ainda mais à semelhança de uma igreja e não de uma empresa. É permitir que você realize aquilo que é sua missão. Pessoas de negócios estão na linha de frente do mundo de hoje. Crentes, que são pessoas de negócios, não são diferentes dos demais cristãos, na medida em que necessitam de uma comunidade de crentes para apoiar o seu chamado. Peter Drucker disse que o fenômeno social mais importante das últimas décadas foi a ascensão das mega-igrejas. Por quê? Porque a mega-igreja fornece uma comunidade de apoio para todos os tipos e segmentos de crentes. Uma das questões mais difíceis que o empresário cristão pode enfrentar é a compartimentalização. Por 5 ou 6 dias, ele ou ela assume a persona de empresário, e então aos domingos o indivíduo assume a persona cristã. John Rockefeller, 1839 a 1937, ministrava na escola dominical no primeiro dia de semana e também dizimava seu salário, mas era um empresário impiedoso, barão ladrão, nos 6 dias restantes. Rockefeller acreditava que a religião era a fonte do seu sucesso, mas mantinha sua religião em grande medida confinada ao compartimento de domingo. Este não é um modelo saudável para os negócios vistos como chamado. Para viver uma vida integrada, o empresário cristão deve manter um saudável equilíbrio entre igreja, casa e trabalho. Todavia, em contraste com John Rockefeller, John Wanamaker, 1838, a 1922, da Filadélfia, viveu uma vida integrada. Wanamaker era um homem profundamente religioso, que acreditava que sua fé exigia devoção total a qualquer tarefa ou responsabilidade que lhe fosse designada. Com 15 anos, dedicou sua vida a Deus numa igreja da Broad Street. Fundou a Bethany Mission School, escola missionária de Betânia, que, enfim, se tornou a Igreja Presbiteriana de Betânia e serviu como superintendente da escola dominical, que ensinava a Bíblia a 5 mil crianças toda semana. Entretanto, Wanamaker também servia a Deus no restante da semana, quando estabeleceu uma das primeiras e maiores lojas de departamento em todo o mundo na Broad Street, Filadélfia. Ele atrasou a inauguração para permitir que D.L. Moody utilizasse o espaço para suas reuniões de avivamento. O chamado duplo de Wanamaker, a fé e o trabalho, é também exemplificado por seu serviço, tanto como chefe geral dos Correios dos Estados Unidos, quanto como vice-moderador do Presbitério da Filadélfia. Em resumo, John Wanamaker viveu sua vida como um cristão integrado 24 horas por dia, durante 7 dias por semana. Ele sugeriu que seu epitáfio fosse simplesmente servo de Deus. Poucos de nós têm os dons excepcionais de um homem como John Wanamaker, mas todos nós chamados para servir a Deus na medida de nossas possibilidades. A questão é: onde podemos obter o apoio espiritual e prático de que precisamos a fim de viver a nossa vocação em Cristo, especialmente se somos chamados para trabalhar nos negócios? O Ministério da Palavra de Deus para o Empresário Cristão. A pregação que nutre o chamado para os negócios. Ao longo do tempo, nada faz uma diferença espiritual tão grande na vida do povo cristão quanto a pregação fiel da Palavra de Deus. Esta era a firme convicção dos puritanos que escreveram o Diretório de Culto de Westminster, a pregação da palavra. Eles dizem: é o poder de Deus para a salvação e uma das maiores e mais excelentes obras que cabem ao ministério do Evangelho. Aqui, o morto ouve a voz do Filho de Deus. David Clarkson disse com respeito ao ministério do púlpito e àqueles que ouvem e vivem. Por meio da pregação da palavra, pecadores são convencidos de seus pecados, chamados à fé em Jesus Cristo e consagrados ao serviço cristão. A pregação tem essa influência evangélica sobre a vida de todo crente, é claro, mas é necessária aos homens de negócios, assim como qualquer outro. Quando levada a cabo apropriadamente, o ministério regular da palavra de Deus tem o poder de moldar a perspectiva espiritual de um homem de negócios sobre trabalho e lazer, liderança e mordomia, lucro e prejuízo, responsabilidade pessoal e serviço à comunidade. Juntamente com a pregação, há um importante lugar para o ministério particular da palavra de Deus, ou aquilo que os puritanos chamavam de conferência espiritual. Hoje em dia, as pessoas provavelmente chamam de aconselhamento pastoral, com a ressalva de que, para os puritanos, uma conferência pessoal entre pastor e membro invariavelmente envolvia o ensino e aplicação da Bíblia de um modo explícito e intencional. Algo praticado talvez muito raramente no ministério pastoral hoje. As pessoas de negócios necessitam do ministério público e privado da palavra de Deus. Necessitam de um ministério do púlpito que lhes forneça o evangelho, que lhes ensine a cosmovisão cristã e que nutra o seu chamado duplo, a fé e ao trabalho. Necessitam também de um relacionamento pessoal com um pastor sábio e atencioso, que seja capaz e disposto a auxiliá-los a superar as questões difíceis que surgem para os cristãos no mercado. Para ser realmente eficaz, esse tipo de ministério exige que os pastores conheçam seu povo. Um bom pastor, por vezes, visitará os membros de sua congregação em seu local de trabalho, a fim de obter uma percepção mais nítida dos desafios que eles encaram na vida diária. Um pastor sábio também aprenderá a fazer as perguntas certas. Qual é a sua maior tentação no trabalho? Quais atitudes concretas você toma com o intuito de equilibrar a sua vida familiar com as responsabilidades no trabalho? O que o Senhor lhe tem ensinado nos últimos tempos acerca do modo como você usa o seu dinheiro? Quais questões espirituais surgem nas conversas com seus companheiros de trabalho? Existe algum dilema ético a respeito do qual posso ajudá-lo a refletir com mais cuidado a partir de uma perspectiva bíblica? Quem é a pessoa mais difícil com quem você tem de trabalhar e de que forma você pede a Deus que o auxilie nesse relacionamento? Um resultado salutar de fazer as perguntas certas é que o pastor, pouco a pouco, se torna mais equipado para fazer aplicações sábias da verdade bíblica a situações reais enfrentadas por pessoas reais. A maior parte das aplicações em sermões deve ser suficientemente geral para ajudar todo e qualquer ouvinte, mas algumas devem ser suficientemente específicas para auxiliar algumas pessoas em particular, incluindo pessoas de negócios, a tecerem conexões práticas entre a verdade bíblica e seu chamado cotidiano na vida. De acordo com a visão reformada e puritana do chamado, o serviço cristão a Deus não ocorre somente num lugar sagrado como a igreja, mas também na corporação, no trem ou no ônibus que conduzem os trabalhadores de suas casas ao trabalho e na vida do lar após o expediente. Se isso é verdade, então pastores precisam ensinar a Bíblia de maneira a auxiliar pessoas de negócios a levarem essas verdades para todos os locais cotidianos que se tornaram sagrados na medida em que vivem seus chamados para Cristo. Buscando o crescimento espiritual como uma pessoa de negócios. É desnecessário dizer que a igreja não está apta a ajudar os empresários a resolver problemas complexos de marketing, finanças ou negócios estratégicos. Pelo contrário, a igreja deve equipar os empresários para que compreendam a si próprios em relação a Deus, ao universo e aos problemas complexos dos negócios. Alguém afirmou que os grandes mestres criam as condições para que a aprendizagem possa acontecer. Duas das tarefas da igreja são auxiliar as pessoas de negócios a desenvolver uma cosmovisão bíblica e a compreender a palavra de Deus. O que é uma cosmovisão bíblica? Colocado de modo simples, essa cosmovisão enxerga o mundo por meio de lentes bíblicas. De modo que as atitudes, crenças, opiniões, valores e comportamento de uma pessoa são pautadas pelas verdades recebidas da Palavra de Deus. Em 2003, o grupo Barna entrevistou 2.003 adultos e descobriu que apenas 4% deles apresentavam uma cosmovisão bíblica funcional. Todavia, ter a cosmovisão cristã é essencial para integrar os princípios bíblicos na vida e responder adequadamente aos desafios do local de trabalho. Empresários bem-sucedidos deveriam ser instruídos adequadamente nas principais competências dos negócios, mas o que necessitam, além de seu conhecimento sobre o modo como os negócios funcionam, é uma cosmovisão bíblica clara, a fim de entender como aplicar seu conhecimento sobre negócios de maneira que honre e glorifique a Deus. A cosmovisão cristã deve integrar-se em cada aspecto da vida. Na Philadelphia Biblical University, o curso de Introdução aos Negócios dedica um tempo ao desenvolvimento da cosmovisão bíblica do estudante. Em seguida, os princípios dos negócios e a ética são integrados em cada aula. A integração é não raro difícil, mas com estudantes que são especialistas na Bíblia, bem como especialistas em negócios, a tarefa se torna mais fácil. As soluções para uma vida pessoal e comercial satisfatória são essencialmente as mesmas e estão resumidas em Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus, para que aprendam esse modo de vida. Os homens de negócios precisam dos ministérios público e privado da palavra de Deus. Na 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia, Ron Ferner tem sido abençoado ao se sentar para escutar o Ministério de Ensino Semanal de James Boyce e de Philip Ricken. Ambos, os pastores professores, se valem da pregação expositiva para apresentar uma explicação abrangente do texto bíblico, incluindo comentários e exemplos. Ferner criou o hábito de tomar notas durante os sermões para posteriormente estudá-las em seu tempo livre durante a semana. Como esses sermões se relacionam aos empresários sentados nos bancos das igrejas? Alguns dos sermões dos últimos anos incluíam a pregação sobre os 10 mandamentos, demonstrando as implicações éticas, não somente para os negócios, mas também para a vida. A pregação de Eclesiastes, que desenvolve princípios de trabalho, estresse e investimento. A pregação do Evangelho de Lucas acerca do modo correto de guardar um tesouro. A pregação de Romanos 8, a respeito da resposta adequada ao sofrimento que os empresários enfrentam como qualquer pessoa. A aprendizagem a partir desse tipo de pregação requer mais do ouvinte do que a simples escuta. Os empresários precisam, primeiramente, escutar e então se esforçar para integrar as ideias bíblicas à sua vida diária. Desse modo, o conteúdo bíblico ajuda a desenvolver uma cosmovisão bíblica. Isso não se limita somente à pessoa de negócios. Todo crente é chamado para se tornar cada vez mais profundo na crença e aplicação do Evangelho na vida diária. Testemunho cristão no mundo dos negócios. Desafios e oportunidades para o testemunho cristão. Somos o que fazemos repetidas vezes. A excelência não é um ato único, mas um hábito. Este princípio para a excelência em geral, atribuído equivocadamente a Aristóteles, se aplica bem ao testemunho evangélico no local de trabalho. Para cristãos nos negócios, o testemunho mais forte, talvez, não venha de conversações diretas sobre assuntos espirituais, mas das observações das demais pessoas sobre a forma como nos comportamos. As questões críticas incluem como lido as boas notícias, como reajo às más, como trato as pessoas em geral, como me envolvo com colegas de trabalho, subordinados e superiores, controlei meu temperamento e dominei meu discurso, demonstrei simpatia e gentileza. Somos um projeto em desenvolvimento. A aprender a reagir de modo semelhante a Cristo não é fácil para alguém com uma personalidade frustrada e agressiva, mas é essencial caso desejemos manter um testemunho cristão claro. Esse artigo começou com um sumário daquilo que Laura Nash escreveu na conferência Board Review em 2001 sobre como a igreja tem negligenciado os negócios. Dado aquilo que se descobriu pouco depois, suas preocupações parecem agora prescientes. A Warren Corporation entrou em falência no final daquele ano, seguida em 2002 pela Global Crossing, WorldCom, Adelphia, Tico e Arthur Anderson. Esses fracassos trouxeram de volta a ética ao centro dos debates sobre negócios. Artigos demonstram que vários dos executivos envolvidos nesses escândalos participaram dos cursos sobre ética em seus programas de MBA. O que aconteceu? Ficou evidente que o ensino de ética numa sociedade pluralista é uma situação fadada ao fracasso. O treinamento ético deve apresentar algo em que pautar as ações morais. Então retornamos novamente à cosmovisão bíblica e à vida integrada. A diferença entre certo e errado não é sempre clara como um cristal, nem mesmo para uma pessoa com uma cosmovisão bíblica. Juntamente com o fundamento de uma cosmovisão bíblica, o indivíduo que toma decisões deve ter uma metodologia para a solução de problemas. No entanto, mesmo esses dois fatores podem não ser suficientes, como Robert Hoick e Paul Hershey afirmaram acertadamente. Mas, mesmo se tivermos bons valores éticos para começar, é possível que nos tornemos todos antiéticos, pegos pelas armadilhas das pressões situacionais e do auto-engano. O que precisamos conhecer, portanto, é o próprio Deus e seu propósito para a nossa vida. Em seu livro Deus no Trabalho, publicado em 2007, David Miller discute a história entre a promessa do movimento Fé no Trabalho. Miller afirma que o que mais atrai pessoas para esse movimento é o desejo de viver uma vida integrada, na qual ensinamentos de fé e trabalho se encontram alinhados. Ele prossegue dizendo que algumas pessoas de negócios consideram problemática a integração entre fé e trabalho, devendo, pois, ser evitada. Outros buscam a integração, mas não têm as habilidades ou recursos para saberem como integrar a fé e trabalho de maneira significativa e apropriada. David Miller apresenta quatro modos para os cristãos buscarem a integração. Ele reconhece que todas as tipologias possuem suas limitações, mas sua lista é um instrumento útil para delinear a questão. Sua tipologia inclui: primeiro, ética, A atenção para a virtude pessoal, ética dos negócios e questões mais gerais de justiça econômica e social. Segundo, experiência. Envolve questões de vocação, chamado, sentido e propósito nas profissões do mercado e por meio delas. Terceiro, evangelismo. Use o evangelismo e a expressão pessoal de fé. Vê o mercado como um campo missionário. Quarto, enriquecimento. Usa as abordagens pessoal e interiores como cura, oração, meditação, consciência e transformação. Mesmo para as pessoas de negócios que integraram adequadamente a sua fé e seu trabalho, o evangelismo no local de trabalho pode ser problemático. Afinal, o empregador contratou o empregado para realizar um serviço e, geralmente, evangelizar abertamente os colegas de trabalho não está no contrato de serviço. Portanto, talvez seja melhor simplesmente ser um exemplo piedoso e orar para que o Espírito Santo use esse exemplo, a fim de convencer colegas de trabalho e abrir portas para o diálogo espiritual. Em geral, há momentos em que uma pessoa diz algo desse tipo: notei que sua abordagem àquele problema foi diferente e que as coisas aparentemente não o desanimam. Por quê? Daí temos a oportunidade de dizer: fico feliz que tenha perguntado. Deixe-me dizer o motivo. Normalmente, essa abordagem é muito mais efetiva do que distribuir folhetos evangelísticos perto da máquina de café. Como a igreja pode auxiliar no testemunho no mundo dos negócios? Há várias maneiras excelentes para a igreja auxiliar cristãos que trabalham nos negócios a realizarem seu chamado divino à fé e ao trabalho. Já mencionamos o papel fundamental que a pregação desempenha na convocação de pessoas de negócios à salvação em Cristo, apresentando-lhes uma cosmovisão bíblica a fim de orientar seu pensamento e conduta e nutrindo sua perspectiva para que sirvam a Deus mediante o serviço aos outros e em seu trabalho diário. Contudo, o ministério da igreja para com as pessoas de negócios pode e deve ir bem além do púlpito, especialmente capacitando líderes para o testemunho cristão genuíno no mercado. Por testemunho cristão, não nos referimos simplesmente à preservação de altos padrões morais e uma vida exemplar, embora estes façam parte. Antes, estamos nos referindo também ao testemunho verbal do Evangelho, quando há oportunidades apropriadas para tratar com colegas acerca do perdão de pecados mediante a cruz de Cristo e a esperança da vida eterna por meio de seu túmulo vazio. O verdadeiro testemunho cristão envolve tanto uma vivência, um exemplo vivo da piedade, à semelhança de Cristo, quanto uma comunhão comunicativa e atenta da verdade bíblica. Em última análise, ninguém jamais vem a Cristo simplesmente por meio do poder do evangelho de outro. As palavras da verdade do evangelho são necessárias para a verdadeira conversão. Mas no contexto do mercado, oportunidades efetivas para compartilhar a fé cristã surgem quando uma pessoa de negócios estabelece para si uma reputação merecida de integridade pessoal e excelência no mercado. As melhores ações nos negócios proporcionam a melhor plataforma para o testemunho do Evangelho. A igreja pode ajudar de pelo menos duas formas. Uma é ao fornecer estruturas ministeriais que equipem as pessoas de negócios para o testemunho cristão. Por exemplo, organizar um estudo bíblico e um período de oração durante o horário do almoço, como o que se reúne toda sexta-feira na Union League of Philadelphia, ajuda a trazer certo foco espiritual para o expediente semanal. Por muitos anos, a 10ª Igreja Presbiteriana organizou uma aula matinal de teologia cristã, frequentada principalmente por empresários da Center City durante sua jornada para o trabalho. A classe estudou a Confissão de Fé de Westminster e os Catecismos, livros didáticos de teologia sistemática de nível de seminário, assim como livros práticos que apresentavam uma perspectiva teológica da vida cristã. Igrejas como a Redeemer Presbyterian em Nova York também descobriram o benefício de organizar grupos de afinidades para cristãos que trabalham em carreiras similares, direito, medicina, finanças. Há apresentações feitas por profissionais importantes, seguidas de debates animados, dão aos cristãos uma oportunidade de engajar-se em questões espirituais diretamente relacionadas às suas vocações. Os empresários saem dessas reuniões mais bem equipados para o testemunho de Cristo em sua própria esfera de trabalho do reino. Outro modo de auxiliar a igreja a trazer o evangelho ao mundo do mercado é mediante o oferecimento de estruturas ministeriais que envolvam os empresários com testemunho cristão. O objetivo, nesse caso, não é somente enviar pessoas para o mundo do mercado, mas também fornecer instrumentos efetivos para que compartilhem o evangelho com os seus colegas de trabalho. O anual Café da Manhã de Oração pela Liderança da Filadélfia é um exemplo local. Também o é o almoço mensal patrocinado pela Associação de Empresários Cristãos, no qual um líder de negócios disserta acerca da liderança, compartilha um testemunho pessoal e convida pessoas a receberem Jesus Cristo para a salvação pessoal. Alguns cristãos nos negócios são, portanto, capazes de organizar estudos bíblicos nos locais de trabalho, dando-lhes uma oportunidade de convidar colegas de trabalho para que aprendam mais acerca da fé e prática cristã. Um dos mais excelentes paradigmas para a divulgação dos negócios é a exposição bíblica, diariamente ao meio-dia e conduzida já há longo tempo, que Dick Lucas começou décadas atrás na igreja de St. Helens Bishopsgate, no coração do Distrito Financeiro de Londres. A 10ª Igreja Presbiteriana tentou seguir um modelo semelhante na Filadélfia por meio de um ministério chamado Fé no Trabalho, presentemente suspensa, e mediante a organização de cultos de 30 minutos de duração no templo da igreja antes do Natal e da Páscoa. Tipicamente, esses encontros durante o horário de almoço abriam-se e encerravam-se com solistas musicais, sendo acompanhadas também com uma breve discussão evangelística e com oração pela cidade. Todos esses encontros foram concebidos para conceder aos empresários uma conveniente oportunidade de convidar seus colegas para compreenderem mais acerca da fé cristã. Há em tudo isso uma importante tarefa para os pastores e outros trabalhadores cristãos. Ao estabelecer uma ligação sólida com os cristãos que atuam nos negócios, o pastor torna-se um recurso ao qual se recorre por meio de ligações telefônicas em situações relacionadas a questões éticas no local de trabalho, e-mails relacionados a pedidos de oração para situações dentro do trabalho e encontros com colegas dos negócios que têm perguntas espirituais que ultrapassam a especialidade do leigo médio. Utilizando os dons relacionados aos negócios na igreja e no mundo. Quando os negócios vão à igreja. Há outro aspecto do relacionamento negócios-igreja, mas os cristãos não vão somente ao mundo para trabalhar, eles também vão à igreja para cultuar. Quando pessoas de negócios vão à igreja, trazem consigo dons excepcionais para o ministério, bem como, potencialmente, alguns perigos e tentações. Consideremos em primeiro lugar os perigos. Para uma pessoa de negócios, a igreja pode muito bem assemelhar-se a um negócio. Afinal de contas, a congregação típica tem empregados, os pastores e outras pessoas da equipe. A administração, o conselho de presbíteros, uma base de clientes, adoradores semanais e até acionistas, os membros da igreja, especialmente na forma congregacional de governo eclesiástico. visto de certa perspectiva os esforços de uma igreja de apresentar o seu ministério a pessoas de fora, poderiam ser considerados uma forma de publicidade. Há sempre um orçamento, é claro, como superávit ou déficit. E a igreja está constantemente competindo por fatia do mercado mais ampla na comunidade da religião. Por conseguinte, pode ser tentador ao empresário cristão aplicar estratégias empresariais diretamente em seus serviços na igreja, sem primeiramente desenvolver uma filosofia bíblica do ministério ou reconhecer de modo completo a distinção entre o mercado e a igreja. Fundamentalmente, a igreja não é um negócio, mas uma família. Embora sirvamos juntos como cooperadores, 1 Tessalonicenses 3:2, nosso relacionamento mais essencial é o amor uns aos outros como irmãos e irmãs em Cristo. Isto deveria fazer profunda diferença no modo como as igrejas lidam com todas as questões, da resolução de conflitos, até mesmo da equipe que negligencia seus deveres em seu trabalho, caso tenha um. Desse modo, pois, existem as tentações que sobrevêm à área das finanças, na qual as pessoas que aplicam suas percepções empresariais, às vezes, não permitem espaço suficiente para a fé na promessa de Deus de prover as necessidades do seu povo. Há tentações para os pastores também. Uma é demonstrar favoritismo inapropriado para membros abastados, incluindo empresários. Isto é algo que a Bíblia expressamente proíbe, Tiago 2, versos 1 a 6. Sem dúvida, porque é tentador para os ministros dependerem do dinheiro a fim de promover seu ministério ou mesmo buscar seu próprio sustento financeiro. Outra tentação é confundir a argúcia empresarial com dons espirituais para a liderança. As qualificações bíblicas para o ministério deixam claro que um presbítero deve governar bem a sua própria casa. 1 Timóteo 3, verso 4. No mundo bíblico, uma casa incluía os servos e os membros da família. Desse modo, esse padrão abarca várias das habilidades que constituem atualmente uma boa administração. Porém, a maioria das qualificações bíblicas para liderança no ministério, de modo nenhum, se relacionam diretamente com os negócios, e é importante que as igrejas compreendam a diferença. Não deveríamos permitir que nenhum desses perigos obscurecessem o fato de que cristãos sábios e maduros, com percepções para os negócios, podem ser um grande benefício na vida de uma igreja local. Empresários competentes sabem como desenvolver estruturas para gestão e sistemas adequados para a prestação de contas. Isto pode atuar como um corretivo saudável para a tendência de vários ministros cristãos de serem relapsos na autodisciplina e na avaliação de si mesmos. Tendo dito que as pessoas de negócio devem deixar espaço para a fé, deve-se também assinalar que os líderes ministeriais, desprovidos de senso adequado para os negócios, tendem à irresponsabilidade fiscal, com consequências devastadoras para a causa de Cristo. A 10ª Igreja Presbiteriana se beneficiou enormemente dos dons de líderes empresariais na igreja, que sabem como administrar um orçamento anual, avaliar a efetividade dos trabalhadores, traçar políticas pessoais, desenvolver um plano estratégico, conduzir uma campanha de capitalização, planejar soluções inovadoras para problemas práticos, fazer perguntas difíceis e buscar constantemente melhorias para cada aspecto da missão da igreja para a Filadélfia e para o mundo. Negócios como uma base do reino. A igreja não é a única instituição que se encontra numa missão. Tornou-se também comum para os negócios a identificação de seu próprio trabalho ao domínio da missão. A organização secular Estudantes na Livre Iniciativa descreve do seguinte modo sua missão em seu sítio virtual. SAIF reúne uma rede diversa de estudantes universitários, profissionais acadêmicos e proeminentes, nomes da indústria em torno de uma missão conjunta de criar um mundo melhor, mais sustentável por meio do poder positivo dos negócios. Ao contribuir com seus talentos para a melhoria da vida das pessoas em todo o mundo, os participantes da SAIF demonstram que indivíduos com conhecimento e paixão pelos negócios podem ser uma poderosa força para a mudança. A Universidade Bíblica da Filadélfia tem uma equipe SAIF que compete com outras 150 equipes em campi ao redor do mundo. A declaração da missão da equipe afirma: a PubSAIF existe para glorificar a Deus por meio da educação e capacitação de indivíduos para que criem oportunidades econômicas por meio da livre iniciativa. Quando a equipe foi formada em 2000, houve um breve debate sobre se Deus de fato deveria ser incluído na declaração da missão. Os estudantes tomaram a sério o compromisso com Deus e decidiram não modificar a declaração. Embora a PBU seja uma das menores escolas da SAIF, seus estudantes se dedicam à excelência. Têm sido, inclusive, premiados em 7 campeonatos regionais ao longo de 10 anos. A coragem da missão da SAIF serve como desafio para a igreja. Para perceber isto, basta substituir o anagrama SAIF pela palavra igreja, de modo que a declaração de missão afirmaria o seguinte: a igreja reúne uma rede diversa de estudantes universitários, profissionais acadêmicos e proeminentes nomes da indústria em torno de uma missão conjunta de criar um mundo melhor, mais sustentável por meio do poder positivo dos negócios. Ao contribuir com seus talentos para a melhoria da vida das pessoas em todo o mundo, a igreja demonstra que indivíduos com conhecimento e paixão pelos negócios podem ser uma poderosa força para a mudança. Quando redigida dessa maneira, a declaração de missão da SAIF torna-se uma afirmação dinâmica daquilo que as pessoas de negócios cristãs podem fazer por Cristo e seu reino. Isso, contudo, levanta a seguinte questão: por que abandonamos esse domínio para organizações seculares? Como empresários cristãos, por que não devolvemos esse domínio para nossas igrejas, ministérios locais ou missões globais ao auxiliar essas organizações a desenvolverem processos mais idôneos, metas e objetivos mais desenvolvidos, mais planos estratégicos e marketing mais efetivo? O mundo gira em torno de processos empresariais e isto abre várias portas para que cristãos inseridos na área de negócios promovam o reino de Deus. Empreendedores cristãos podem fornecer consultorias, treinamento e capitalização para donos de pequenos negócios promissores ao redor do mundo. Há duas formas principais para que essas habilidades tenham uma base para o reino: negócios em missões e negócios como missões. A primeira forma, negócios em missões, consiste em utilizar os processos empresariais para o auxílio e desenvolvimento de operações na igreja ou em outras organizações missionais. Tal forma pode consistir de se valer da prestação de contas, marketing, gestão da cadeia de suprimentos, gestão, liderança, planejamento estratégico, organizacional ou treinamento de habilidades para a melhoria da prestação de contas. Eficiência ou efetividade em relação à organização do reino. Igrejas, agências missionárias, ministérios locais e organizações de alcance global podem todas se beneficiar da especialidade empresarial. Qual é o melhor modo de começar? Simplesmente por meio de reuniões com o pastor ou líder ministerial para analisar qual conjunto de habilidades um empresário tem a oferecer e quais as possíveis necessidades de um ministério. Outro modo excelente de começar é inscrever-se para uma missão de curto prazo e assim preparar-se para ser proativo. O conceito de negócios como missões é definido de forma bastante útil no Lausanne Occasional Paper, Ata de Ocasião de Lausanne, número 59, da seguinte maneira: concedem liberdade às pessoas para utilizarem seus dons nos negócios, integrados aos princípios bíblicos para a transformação de suas próprias comunidades e nações e para levarem as boas novas aos confins da terra por meio do comércio. Trabalham tanto dentro de um contexto de negócios, comportamento modelador, quanto através de seus propósitos e capacidades, criando empregos. Buscam canalizar poder e recursos dos negócios para um impacto missionário intencional sobre a comunidade, a nação e o mundo em geral. Que tipos de trabalho os negócios como missões incluem? Começar uma empresa comercial no mundo subdesenvolvido, que impacte a comunidade econômica, social e espiritualmente, a base tripla. Capacitar tais empresas por meio de treinamento e disponibilidade de capital, por exemplo, microfinanciamento. Inspirar valores e perspectiva cristãos na conduta global dos negócios, por exemplo, princípios de liderança cristã. Ministrar a parceiros do mercado com o Evangelho de Jesus Cristo, apegando-se a esses sólidos princípios empresariais, as organizações de negócios como missão têm o lucro como um de seus objetivos, o que lhes ajuda a ser sustentáveis, visto que são projetadas para operar sem um influxo constante de fundos de doação. Os negócios como missões, portanto, operam com três bases. 1. Lucro torna sustentável a organização. 2. Social, gera empregos, amplia a economia local, fornece bens e serviços. E 3. Reino, difunde o evangelho. Negócios como missões não são algo fácil de fazer. Começar qualquer negócio envolve riscos, especialmente quando se opera num país estrangeiro. Contudo, os riscos podem ser minimizados com bom planejamento e preparação, e é aí que são necessários os empresários cristãos, pessoas que compreendem seu duplo chamado e tenham aprendido a integrar trabalho e fé, que são bem treinados numa base bíblica para a cosmovisão cristã, que estão comprometidos a viver e compartilhar a sua fé, e que desejam fortalecer a base do reino de Deus. Questões para discussão. Quais são as atitudes iniciais que uma igreja pode tomar a fim de aperfeiçoar o ministério para a comunidade empresarial? A igreja pode ajudar o líder empresarial a cultivar uma compreensão mais profunda do testemunho no local de trabalho? E como é uma declaração de missão de negócios focada no reino?